95 a frequência da torre. 895, uma boa. Torre Salvador, muito boa noite. Eu vou 398, marcador externo, baixado, travado. Lama 398, boa noite. Pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 109. Para informação à esquerda, o número PES, P3 da Força Aérea Brasileira, na perna do vento 10, sem interferir. Gente, gol 1398, tá livre o pouso. 85 da presente, está autorizado direto bridge. Direto bridge, gol no 885. Trip 5216, tá livre. Pushback acionamento, chame táxi. Vamos lá para o táxi 5216. Só pra gente ler, confirmar o tempo com o 308? 180 graus, 109. Obrigado. Reporta girando base para o final 10, não há tráfego a reportar no final. 02 reportará girando base. Salvador, boa noite. Estou 1604, informação Yankee, passando 1975. 1604, boa. Para a estação chega da Mário, desce para 3000 pés, 1020 altímetro. 3000 com 1020, gol 604. Bruno 398, boa noite, tá livre o táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette, Bruno 398. Solo Trip 5216 está pronto para o táxi com 4 horas de autonomia, 67 no PLB, alterna Maceió. Trip 102, 16, tá livre o táxi, Alfa, Juliette, ou melhor, Índia, e no ponto de espera da 10, chama a torre 1895, só corrigindo, é Pátio Índia, o Trip 52, 16. Ok, Pátio Índia, no ponto de espera, torre 1895, 52, 16. Final, Gente, Olimpo 02 continua aguardando autorização. 02 aguardando autorização. Olha assim, Olimpo 02, pista livre, autorizado toque arremetida, pista 10, vento 190 graus, 109. 02, livre pouso. Confirma, toque arremetido ou ponto final Olympus? É, livre toque arremetido, Olympus 02. Center. Torre Salvador, muito boa noite, trip 5216. Trip 5216, Alim, mantém pistão no zero. Vai Alim, mantém não no zero, 5216. Passa 180, voo no 885. 01885, chama o centro Recife 1251, alterno 3325. 1251, alterno 3325, voo no 885, uma boa noite. Olimpo 02, Tocão arremeteu 1-1, suba para o número 10, curva esquerda, ingressa na perna do vento da 1-0 e aguarda para girar base. Afirmativo, curvando à esquerda para a perna do vento da 1-0, aguardará para girar base, Olimpo 02. Abre para Ondina, copiado 07, aqui antes pés, reporte isócone ponto de Ondina. Posso avisar Ondina, 07. 2-6 para informação à esquerda, 1-1010, P3 da Força Aérea Brasileira, mantendo a perna do vento da 1-0 sem interferir. Livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-90 graus, 1-0 nós. Está iniciando 5-2-6, está ciente ao tráfego. Saída prevista para Natal é a PUCA, transição Zipar, TAM 3662. Ciente, grato, chama nem os condutores para a cópia, TAM 3662. Ciente. Decolado 1-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Controle 1-2-0-8, crato, muito boa noite. Olimpo 02, está pronto para girar base. Livre base, reporta final, baixado travado, Olimpo 02. Reporta final, baixado travado, 02. 3-0, saída Conde. 1-3-0, perfil Conde, 5-2-1-6. Salvador, F6748, informação em ATS. F6748, boa, cena de identificação na chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro 0020. 4 mil, 1020, podemos voar, ETAP? Livre, direto ETAP, 6748. ETAP. Final de Vila, o Guardião 07. Guardião 07, frequência livre para a coordenação. 02, livre toque arremesso da pista 10, vento 190 graus, 11 nós, check 3. Tempo 02, livre toque arremetida, trem baixo e travado. Solta o táxi, MZ-827, 136 a bordo, 345, alterna Guarulhos. Para girar base. Começando na perna do ventão no zero e aguardará para girar base, limpo 02. O ajuste é no 020. A direita, no ponto de espera 18254, está 2020, MZ-527, boa. Atende na situação, precisamos de apoio de... Né? Tio, já coordenado com a torre, só precisamos dos dados aí do passageiro, como se possível, nome, idade, natureza da enfermidade e a poltrona. 58, decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 120 decimal 8, acione 5132. Dante, Graziele, Mayumi, Ribeiro e Dante. Idade, 15 anos. Está sentado na 6 Alfa. Segue seguindo. Está correto, o Oxan é 6310. E chame para o Bushbag acionamento. Vai chamar, muito obrigado, senhor. Cara. Olha o problema que ela está tendo, é um neurológico. Ok, então temos um médico a bordo. Tem uma médica que está atendendo. Enter. Você segue. Caralho de alerta, 1604. 1604, 2000 pés autorizado, LSX-ray, reporte localizador. Guardião 07 de Ondina para Salvador agora, confirme. Mantém 500 pés, confirmando POB. 7, aposta através do parque de Pituaçu. Solta Pituaçu, né? X02, livre base, reporta final baixado, travado. X02, livre base. Cruzando 130, bom, 6 ou 3? Número 3, prossiga para 4.000 pés, 1020 altímetro. 4.000, 1020, boa, 1013. Web 6748, prossiga para 2.000 pés, o altímetro 1020. 2.000, 1020, 6748. 5827, decolada 220, controle 120, decimal 8, morro. 208, objeto 5827, boa. Salvador, boa noite, objeto 5827, passando 1300 na sua escuta. 5827, contato, radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360, na da EL, pode dar presente voar da EL, Zeda, Bridge? Sim, direto Leda. Não é valendo, é objeto 5827, obrigado. Guardião 07, chame torre 198, decimal 95. Torre 118, 95, boa noite. Guardião 07, passando Pituaçu. Guardião 07, ciente, reporta no farol de Itapuã. Reporta Itapuã, 07. Gol no 604, completa ele, SX2, chamando torre 198, decimal 95. Voe 5827 está presente, voe direto Bridge, web 5827. Voa no Bridge, web 5827, obrigado. Gol no 604 na escuta da torre. Afirmo, baixou e travou alinhado na 190. Gente, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre. Aguardo. Itapuã, guardião 07. Gente, guardião 07, mantém o farol de Itapuã, aguardando instruções. Mantém Itapuã, o 07. Olimpo 02, tocou RMT aos 22, está presente curva à esquerda, suba para o número 10 e intercepta a perna do vento da 10, aguardando instruções. Foi 02, curvando à esquerda para interceptar a perna do vento, agora na instrução 02. O gol no 604 para informação à esquerda, ingressando na perna do vento, pista 10, um P3 da Força Aérea Brasileira. O livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Gente, 3859, eu tenho 370 autorizado, o senhor aceita? 370, o 3858. Ok, o TAM 3858, eu vou coordenar com o centro, aguardo só mais um instante, o TAM 3858. Aguardo, 3858. Prossiga. Já sente que pista do aeródromo de Aracaju fechada até os 50? Olha, de acordo com o nosso notão, era aos 40. Quis coordenar com um órgão lá, rapaz, me informou 50. Já já eu transfiro o seu Sanaí essa parte, ok? TDP 5290. Ok, o nosso pouso lá está previsto para os 50, senhor, sem problema. Ok, 5296, TDP. Estando vendo. O Guardião 07 para informação, mantendo a perna do vento da 10, o P3 da Força Aérea Brasileira. Sem interferir, pode prosseguir e reporta no solo controlado do GRAE 180 graus, 9 nós, Olimpo e o Guardião 07, confirmado. 7, reporta no solo controlado, Guardião 07. E no curso, localizador. Isso aí, autorizado, informará no curso 6742. 1, decimal 9. Obrigado. Bom, 3 mil pés, 1020 altímetro na chegada Mare, Lima, Delta Lima Mike. Boa no 604, táxi via Alfa e Juliette. O gate é o 02. Alfa Juliette. Campo 02, autorizado base, reporta baixado travado, final 10. 02, autorizado base, reportará baixado travado. Zulu 19, decolagem é da 10, curvará à esquerda, após subida Momo, transição frote, controle 120, decimal 8, transponder 5134. Sente autorizado 370 para Fortaleza, decola da 10 com curva à esquerda após saída Momo, transição frote, rota AP Zulu 19. Chama controle 120, decimal 8, aciona 5134, TAM 3858. Correto, TAM 3858, chame no portão 3, pronto. Vai chamar no portão 3, pronto para acionamento, TAM 3858. Gentileza. Impulse 02, autorizado toque arremetida, pistão 10, vento 180 graus, 9 nós, cheque trem. Impulse 02, autorizado toque arremetida, trem de pouso abaixo do trabalho. O nível 370, via Pesulu no 0, a decolagem é da 10, com curva à esquerda, subida Pulca, transição Zipar, o controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5133, o TAM 3662. Autorizado na sound, meu 370, via Upper Zulu 10, decolando da 10 com curva esquerda, na saída Pulca e Par, 1208 controle, 1136 o transponder, TAM 3662. O TAM 3662, por gentileza, corrija o nível autorizado. Nível 370 autorizado. Tá correto, me chame pronto no portão 8, tá 3662. Camarada, 3662. Tocou arremeteu aos 28, suba para o número 10, curva esquerda, ingressa na perna do vento da 10, aguardando instruções. Temos duas aeronaves para aproximação para pouso na 10, ok? Afirmativo, o nível 02, curva esquerda interceptando a perna do vento e aguardando instruções. Webjet 6748 para informação, P3 da Força Aérea Brasileira, ingressando na perna do vento da 10 a 10. Livre pouso, pistão 10, vento 180 graus, 9 nós, cheque 3. Livre pouso 10, baixado, checado, 6748 da ciência. Tá? Olimpo 02, faça um 360 pela direita, reporta reinterceptando perna do vento da 10, segunda aeronave agora para pouso, passando o duno, ok? Afirmativo, Olimpo 02, iniciando 360 pela direita. Tá autorizado, Galeão, nível 360, via Upesulu no 0 até SMAP, e após SMAP conforme o plano, A decolagem é da 1-0, curva à direita após a decolagem, sai na subida da El, após da El Leda, após Leda direto bridge, vai interceptar peso Luna 0. O controle 120 decimal 8, acione 5136, o Luna 889. Autorizado 360 para o galão, que é antes do Luna 0, até isso, pode controlar. Decolada 10 com curva direita, da El. Transição Leda após direto bridge, interceptando a Upper do Luna 0. 208 ao controle, 5136, nosso transponder, o voo 189. Chame agora o controle Aracaju 120 decimal 3. Aracaju 1203, grato, muito boa noite, até a próxima. É. Liberando próxima à direita, chama solo no 21 decimal 9. A liberar à direita, chamar o 219, 6748. Bom, no meio no 3 para informação à sua esquerda, mantendo a perna do ventão no 0, P3 da Força Aérea Brasileira. Continua aguardando apenas a pista no zero livre. Muito bom. Good evening, top of the ground of the 4-0-7-1, we have two Campinas, 3-2. Okay, Roger, Azul 4-0-7-1, stand by Plina, to Campinas. Stand by, you have an idea of the departure? Roger, the departure is Dael, after Leda. After Leda, direct to Brady. Dael, Leda, direct. Nova Azul, 76748, livrou. 7748, táxi autorizado. E a Alfa e Juliette, o gate é o 5. Alfa Juliette, 5-6-7-4-8. Salvador, Chanel, 6-1-0, com meia dúzia. Você pega essa não. Meia dúzia, o Chanel 6310, aguarde só um instante para iniciar. O Chanel 6310. Aguarda, 6310. Olimpo 02, livre base, reporta final, baixado travado. 02, livre base, reportará final, baixado e travado. No 3, no solo aos 3-3. Libere próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Desligou. 72.000, autorizado IRS-3, reportará no local de 2, delta 1. É 3-1-0.